Passarei 2231, decolado de 2006, chame o controle, 1981. 1981, passarei 2231, obrigado, boa noite. Boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, eu passarei 2231. Passarei 2231, peço por contato radar, suba para o nível de voo número 60. Suba sem restrição, aguarde a vetoração. Fono 60, sem restrições, aguardando a vetoração, passarei 2231. Passarei 2711, cancelado as restrições em Pelotas, deixa para 2000 pés, ajuste no 06, autorizado a final do procedimento ILS XAY pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2000 no 06, reportar estabilizado, cancelado as restrições, azul 27111. Controle Salvador, de Patango Mike Braviante. Patango Mike Braviante, acendo identificação, voo direto toque, desça para nível de voo 0. Correção. Desça para nível de voo 120. 120, direto toque, é o Mike Braviante. Passarei 2231, espaço do vetor, curva esquerda, proa 350. Esquerda, 350, passarei do 2231. Salvador, boa tarde, XMR 210, informação Índia. Quatro autorizado decolagem 10, vento 140 graus, 11 nós. Teve decolagem até 4778. Sou Salvador, boa tarde, até 3155, não pode estar na localização. Então 3155, observe a colagem da companhia, após autorizado a EMT. Ativa a EMT, 10, tá 3155. Passarei 2231, reporte quando em condições de curvar à esquerda na pré 320. Na pré, senhorita, tem condições. Curvar na direita, 320, passarei 2231. Curvando 2231, esquerda, 320. Esquerda, 320, passarei 2231. Para 4778, decolado 229, chame o controle do Salvador, 120, décimo 8, 1. 08, boa. Salvador, 4778. 4778, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, após 2000 pés, vai direto Jama, após Jama Aracaju. 330, após 2000 pés, Jama, Jama Aracaju, tá 34778. Passarei do 2. 231, completa com a esquerda para 305. Esquerda, 305, passarei do 2231. 2155, decolagem autorizada 90, vento 150 graus, 109. Decolagem, 90, 3. 3. Oxenar 6314, após rolagem do 321 da TAM, autorizada a manter o 10. Após o TAM, mantenho no 10, 6314. Salvador 9544, ponto espera 101. Azul 9544, mantém o ponto de espera. Teremos. Santo 3155, decolado aos 31, chame controle do Salvador, 120 decimal 8, bom voo. 120, 31155, boa tarde. Salvador, está 3155. Está 3155. Contato radar do colégio, meu para nível de voo 320. Após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda Mótima. 320, 2000 Leda Mótima, está 3155. Xerra 2190, desça para 3000 pés, ajuste 10 no meia. 3000, 10 no meia, Xerra 6210. Baixe Gil 120, o Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, confirma se voou visão anteriormente na roda. Eu poderia repetir, chegou a entrar. O que me voou anteriormente de zona na rota? Nada entendido, senhora. Confirme se já voou visualmente anteriormente nesta rota. Tá passando mais pra vir aqui. Afirmativo. Gente, desça para nível de voo 080. Descendo para o 080, mais pra vir. Capturando o lote azul 2711. Continua no completo final do procedimento, torre no 8.95. 1895. Boa tarde, Mr. Uso, prossiga. Sim, a gente vê que não recebemos. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 2711. Azul 2711, continua a aproximação, guardando o contato visual, altímetro no 015. 7.015, continua a aproximação, Azul 2711, confirma o vento agora, por favor. Vento 140 graus, 149. Obrigado. Xenia 6314, decolado aos 34, chame controle Salvador, 120 decimal 8. 208, bom dia, 6314. Azul 9544, reporte com a TR visual com a TR da companhia na final. Reportará com a visual com a TR na final, 9544. Azul 2711, avistado, pouso autorizado, 10, vento 150 graus, 149. Livre pouso, Azul 2711, confirma o vento? Vento 150, 149. Caso receba a indicação, o transponder é acionado no pátio. Com o seta adjacente, apro direto destino. Já estamos curando, passarelo 2231, aguarde confirmação da coordenação. Alta, ok, muito obrigado. Inclusive, pode ser essa pro aqui, vai evitar formações. Gente. Mike Bravianchi, desça para nível de voo 050. Para o 050, Mike Bravianchi. Passaria do 2231 do presente, vai direto para Barreiras. Muito obrigado, senhor. Direto para Barreiras, passaria 2231. no 0, desce para 2000 pés, ajuste no 0, no 6, autorizado a chamada do procedimento e alerta que saiu pista no 0, reporte estabilizado. 2000 com 0 no 6, reporte estabilizado, Xenia 62 no 0, pode voadora? Autorizado. Zona da presente Xenia 62 no 0. Papai meu hotel, vou fechar aí pra cima. Pra Aracaju, tá aqui no aeroporto de aviação geral, com o pai de 54 bordas e 3 anos de autonomia. Tem 4778, chame Recife 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Vai chamar até 4778, boa. Azul 27 no ano, no solo, aos 37, chame solo 219. 219, boa. Azul 9544, autorizado decolagem 90, vento 1620, 12 nós. Decolagem 90, azul 9544. Azul 9544, decolado aos 39, chame o controle de Salvador no 20.8. Obrigado, Eita, Azul 9544. Obrigado, boa tarde. Azul 9544, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 080, sem restrição na saída mesmo. 080, sem restrições, Azul 9544. Chame Recife 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. 2835 decimal 10, uma boa tarde, tá? 3150. Tá, Salvador, chame 6210, estabilizada ENS da cruzada. 6210, completa final do procedimento, torre 98 decimal 95. 9285, graças a uma boa tarde. Boa. Salvador, Xané 6210, estabilizado, ele é saída 1-0. Sul, Xané 6210, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-3 nós. Autorizado, pouso 1-0, Xané 6210. 9314, chame Recife, 125.45, alterno 26.85. 2545, até a volta, obrigado. Tá. Azul 4423, pronto, ponto de espera. Gente, azul 4423, mantemos os vendo. Ok. 1969, aliás, mantém após o tráfego na final. Gente, após o tráfego ali, mantém o 1969. Por ali, Salvador, azul 9544, solicita, se possível, a sessão para o 100. 544, submantém nível de voo no 00. Quando possível, seja chamado de pouso. 100, e estamos chamando pouso ao 1957. Golf Charlie no Pat 5, Liga Acionar, chame em Pronto Taxi. Liga Acionar, chamar Pronto Taxi. Na área de Oceaner 61-6210 no solo, aos 44, livre à direita, chame solo 21-9. Para a direita, chama solo 219, Oceaner 6210. Gol 1169, foi instruído aliás em manter após a passagem do tráfego na final, ok? O senhor deveria ter mantido o ponto de espera e após o pouso do tráfego na final, aliás em manter 1-0. Decolagem autorizada 1-0, vento 1-6-2-0, 1-3-9. Teve decolagem, gol 1-1-6-9. É, o comandante falando, eu estava devagarinho ali, mas desculpa, eu devia ter esperado parado. Obrigado. Lima, Kilo Zulu, autorizado cruzamento 1735, via Papá até o Parte 5, atenta ao Cercó, inspecionado à direita, da Taxi Papá. Para Bianchi, completa a final do procedimento, torre 98, decimal 95. Bianchi. Oi, Salvador, de Mike para Bianchi. Papatango, Mike para Bianchi, altímetro 0, 1-6, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Mike para Bianchi. Tem 1-0-0, azul, 9544. 544, ciente. Presente, está autorizado para seguir direto Feira de Santana, reporta no ideal de descida, ou visual para modificação das regras. Afirmativo, reportará visual para modificações das regras, azul 9554. Decolado às 4h30, chame controle 120.8. 120.8, 1969. Controle gol, 1969. 1969, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Após 2.000 pés, vou direto Leda, para esse Leda Mótima. Após 2.000, Leda, Leda Mótima. a 17 tá operando? Afirmo, Salvador operando em condições visuais no mínimo agora, Mike Bravianchi. Para cancelamento do voo IFR, reporte visual com campo. Já estamos visual com campo. Ciente, entendo que solicita mudança com o voo IFR cancelado 247, base pela direita, reporte final no 7. Reportagem final da 7. Na sua escuta, pronto. Azul 4423, autorizado ali a decolar. Vento 1620, 109. Autorizado ali a decolar, azul 4423. Está a formação. Você já desviou, reporte ao término. É. São 3145, mantém ponto de espera. Mantém. Salvador, 3190, passa nível 160. 190, voo direto IPAP, desça para nível de voo 050. IPAP, 050, 190. Final do ano 7, baixado travado, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi avistado no ano 7, vento 1620, 12, pouso autorizado. Gente, pouso autorizado pelo Mike Bravianchi. Então, 3145 está autorizado ali, manter o estilo zero. 3145 autorizado ali, manter o estilo zero. Hotel Golf Charlie, bloco para o táxi. Hotel Golf Charlie, autorizado táxi via Papá, mantém o ponto de espera da 17. Para Papá, mantém o ponto de espera da 17. Azul 4423, decolado 50, chame controle 120, décima 8. 308, bom trabalho, Azul 4423. Contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível de voo 340. Arboruno via 340, azul 4423. Bravianchi no solo agora 50, apresenta backtrack, reporte livrando. Reportaram livrando, Mike Bravianchi. Hotel Golf Charlie, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7, atenta ao tráfego taxiando via pista, ok? Vai alinhar, mantém o Hotel Golf Charlie. 3145, sem decolagem autorizada, pista no 0, vento no 60 graus com 11 nós. Decolagem autorizada, pista no 0, 3145. Gente, aguarda para decolagem. 2000 pés, ajuste no 0 no 6. Autorizado ao final do procedimento de LSC, pista no 0 de Salvador, parte estabilizada. Estabilizado, para 2000 pés, 4423, direto Elefa. Direto Elefa, 4423. Juno 45, decolou 53, controle 120, decimal 8. 1208, 3145, boa. Controle de Salvador, boa tarde, Otan 3145, vai passar 1900, salvo 1. 3145, constatar a zona de decolagem, suba para o nível de voo 300, após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda do Acre. Após Brasil, direto Leda, após Leda do Acre, Otan 3145, grava. Palma até o Golf Charlie, tem decolagem autorizada pistão no 7, vento no 50 graus com no 09. Deixa a decolagem até o Golf Azul 9544, prossiga. Solicita a coordenação de Nova Destino para Campinas, se possível na proa de Martuque, interceptando a Ângulo 30 até 20 e o nível a princípio 380. Gente, Azul 9544, suba para nível de voo 140, confirmando o nível final. Nível final a princípio 380. Gente, aguarde somente confirmação com o centro Recife. Vou na pro de Massu para interceptar o Pesulu 30, o Azul 9544. Primeiro, salvando o Massu, então subindo 140 inicialmente, Azul 9544. 1169, chame Recife 128 decimal 35, alterna no 25 decimal 10. 235, 250, vai chamar, obrigado. Juno 44, sub mantém nível de voo 320. 320, Azul 9544. Controle Salvador, boa tarde, Roma 869, Roma 869, essa é a identificação, desça para 4 mil pés, via chegada Bonf. 4 mil pés, chegada Bonf, 869. Romeu, Hotel Golf Charlie, controle. Controle, Hotel Golf Charlie, decolado, está passando 2 mil na sua escuta, está no perfil da Conde. Para nível de voo 050, voo direto Conde, está sob contato radar. Contato radar, voo direto Conde, até o grupo já. Salvador, boa tarde, Goromia 20, direção ponto, espera 90, pronto. 620, mantém o ponto de espera e aguarde. Mantém. 620 na escuta? Diga. Após decolagem, o senhor está restrito 2 mil pés, mantendo proa até 10 milhas, ok? Devido ao tráfego decolou contra o prefixo de saída de baixa performance, uma solicitação do controle. O senhor está autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Então, estou autorizado a linha de decolar, está restrito 2 mil pés até 10 milhas, mantém a proa, então, após decolagem, voo no 620. Protegimento correto, tem decolagem autorizada, vento 160 graus, 149. Gente, linha de decola, agora 620. Ativo, azul 9544 está autorizado. Consegui após uma pela Pergolo 30 até a posição em Tite. Maravilha então, uma sua Pergolo 30 até em Tite. Obrigado, azul 9544. Salvador, gol 1966, passa nível 200 para 1. Firmo, gol 966, sem identificação. Autorizada para o de TAP, desce para nível de voo 050. TAP 05066, identificou. TAP 3190. 3190, torre 98.95. 3190, boa. Avisado, X-ray, tá, 10. Então, 390, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Sou 423, voe direto para o Tozop. Tozop, 4429. 423, desculpa. 4423, da Azul, Azul 4423, voe direto para o Tozop. E chame Centro Recife, no 288, alterno no 26, decimal 0. Tozop, 288, alternando 260, azul 4423, bom trabalho. Gente, azul 9544, subiu mantém nível de voo 320, e Mastu intercepta a AP azul 30. Chame Recife, no 288, alterna 126, decimal 0. Maravilha, Mastu, intercepta a azul. Super Zulu 30, até em Tite. E pegando então agora a frequência 1288, eu quero 260, azul 9544, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 08. Goro 620, mantenha um rumo de decolagem até 10 milhas Delta Mike Eco de Salvador, suba sem restrição para nível de voo 370, após voo direto Jamo. Em caso de desvios, execute-os pela direita. Sim, então, mantém proa até 10 milhas no Delta Mike Eco de Salvador e sobe sem restrições ao 370, voo no 620. Caso de falha, em caso de desvios, pela direita. Afirmativo. Gol no 620, somente para informação, tráfego posição de 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 050, um Sierra 76 com 140 de ground speed. Sim, chegou no 620. T3, 145, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterno 125, decimal 10. 12835, 1245, boa. Centro Recife, boa tarde, 3145, sobe o nível 300. 3145 ainda modula na frequência do controle de Salvador. Opa, desculpa. Sentido de informação, quilo, descer até 150. T3894, aciona identificação, descer para nível de voo 06200 via Bomed 1. 060 via Bomed 1, T3894. Bruno 869, com o tempo certificado? 250, reduzindo. Viva velocidade para 2009, segue como tráfego número 2 na aproximação, tráfego número 1, Boeing 737-800 da companhia proveniente do setor sul de Salvador. 300, reduzindo 200, 869. Bruno 620, vou ir direto ao Jambu. Manda Jambu, agora 620. Número 66, mantenha high speed, desça para 3.000 pés, ajuste no 016, saiu como número 1 na aproximação. 3894, redução de velocidade para 2309. 230, tá? 3894. Ouro 869, retorno radar para sequenciamento com via direita para 230, limite ao lock. Direito 230, limite ao lock 869. No 66, desça para 2.000 pés, ajuste no 016, autorizado a final do procedimento ILSX por sinal 0 de Salvador, reporte estabilizado. No 016, 2.000, encontrar estabilizado, net trade down no 0, no 66. Então 3894, completa a redução de velocidade para 2009, segue como número 3 na aproximação, desça para nível de voo 050. 050, reduzindo, então 3894. Pode voar o Índia Serra? Uno 66, negativo Índia Serra para o localizador direita 070. Direita 070, o Uno 66. Uno 869, curva esquerda para o 200, limite localizador, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 200 esquerda, 869. Tantra 3894, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite ao lock. Esquerda 020, limite localizador, 3894. Para informação, vai seguir trato, posição de 11 horas, 10 milhas, como nordeste, passando 2.500 pés para 2.000 pés, Boeing 737-800 da companhia. 869. 869, você para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6. 2.000, 1.016, 869. 3894, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 0 no 6. Inicia a redução de velocidade para 1.809. 3.000, com 1.016, reduzindo, tá? 3894.180. 1869 para o localizador, curva esquerda, pro 1.40, reporte estabilizado. 0140, reportado estabilizado, vamos, 1869. Utilizamos o localizador, gol 966. Gol 966, completa o final do procedimento, torre 98, decimal 95. 1895, boa. Controle em Salvador, gol 966, estabilizado no X-Ray da 1-0. Gol 966, está autorizado posto na pista no 0, vento 150 graus, 1-2-1. Livre posto, pista no 0, gol 966. Estará estabilizado, tá? 3894. Gol 1869, passa pelo São Duna, completa o final do procedimento de elétrico sem pista no 0 de Salvador, chama a torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, bom trabalho, senhor. Mente. Salve, Salvador, boa tarde, gol 1869, 2 milhas de Wind FA. Gol 1869, continua a aproximação, agora que está livre. 3894, completa final do procedimento, torre 18, decimal 95. 1895. Pouso 160, vento 160 graus, 1-0-1. Pouso autorizado, da 1-0-8-6. Boa tarde, está 3894, final, direto X-Ray. Então, 3894, continua a aproximação guardando pista livre. Guardando, está 3894. No 869, está fazendo no meio, direito, 1219. 219, direito, 869. Autorizado pouso obstino 0, vento 1-60 graus, 1-2-0. Autorizado pouso 1-0, tendo 3894. E tendo 3894, seria possível reduzir o brilho do papi? Solicitado, 894, Alfa Zulu 9, direita 21, decimal 9. Direita 219. Salvador, voo, boa tarde, Altan 3367, Altan 9.090, pronto. Altan 3367, boa tarde, autorizada a linha área decolar da pista 10, vento 150 graus, 119. Livre linha área decolar, Altan 3367. Papatango, Victor Charotão, acendo notificação via chegada a manta, esse acorde no portal de descida para o 050, ajuste altímetro 616. Então, 3367, do comando 24, chama o controle 120, décimo 8. Boa noite. Teste decolado, 0, 7, 4. Adicione 3367, contato radar na decolagem, submantendo o nível 360, via saída Arvo. Corrijo, via saída São João. Consciente na sua vida, tá? 3367. De Mótima. 3367, Rui Leda. Ok, vamos Leda, muito grato. Hotel Golf Charles, serviço radar encerrado, passando a posição Conde, mantendo o nível de voo 050, chama agora o controle Aracaju, na frequência número 0.